a ser um moleque cheio de birrinhas, metido a ser rebelde. Vou me distanciar de todo o mal passado, pois hoje aprendi, já passei mó bocado. Mas eu tento, é complicado, mil vida que me envolve, pois feria o meu ego de pensar e largar os corre. Nunca vi o que me impedia, mas cego me atirava, e por ser louco desse jeito é que o diabo me usava. Massacrava, ele judiava, sem massagem, mas pisava toda vez que eu levantava. O que fazer pra me livrar dessa saudade? Pois me lembro do calor da unção que invade. Tô sofrendo amargurado sem tua presença, pai. Nem toda droga que usei cobra a falta que cê me faz. Logo mais sei que vou me destruir, a angústia toma conta, o diabo trama o meu fim. Olha pra mim, não consigo sair, tô amarrado nesse mundo de horror. Meu coração tá acelerado, menino demais. Quantas vezes eu errei, eu me distanciei. Quantas vezes eu errei pra mostrar que sou alguém, mesmo não sendo nada. Quanto mais eu praticava, mais e mais eu afundava na ilusão que envolve o mundo. E o pior é que eu gostava. Arde em mim, meu Senhor, vem mudar a minha história amarga. Pisadas e ciladas, pessoas mal amadas, um clique de emoção, ter sua vida acabada na bala. Senhor, onde toca brota vida no lixão. Levanto abatido, tira do nada a solução. Então aprendi com os erros tomando na cara, mas agradeço ao meu Deus, pois minha casa foi mudada, transformada pelo sangue do Cordeiro. Ter lavado minhas falhas, hoje louvo sem receio. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. É, Senhor, como foi bom te encontrar. Estava mesmo precisando conversar. Ontem mesmo eu lembrei das suas palavras. E mais uma vez eu pedi que entrasse em minha casa, que mudasse a minha história do início até a sua vinda, que me preparasse para resgatar outras vidas. Saindo pro trabalho todo dia preocupado se vou conseguir ter minha casa, o meu carro. Mas sem o teu amor, o que sou, pra onde vou? Se estou passando pelo vale, espinhos me machucou. Eu oro mais uma vez e peço mais uma chance, por ser tão ignorante, ter pecado constante, por ter me ocupado e não me sentir culpado, de não te perguntar se estou certo ou errado, de me esfriar e não buscar a sua face, de não enfrentar, ter medo da verdade. Caminhando no escuro, não praticando os mandamentos, tendo sede de justiça como meu fundamento. Ontem mesmo eu caí no vacilo de sempre, de não orar, vigiar constantemente. Esqueci da minha cruz e falhei mais uma vez, mesmo sem querer, Senhor, eu pequei. O que fazer quando a esperança está tão longe? Aí eu me lembro que meu Deus é mais forte. Vou me levantar, eu vou é conquistar. Parar nem pensar, me ensina a andar. Quero voltar, quero sentir, quero poder te ouvir, quero sorrir. Eu quero tudo que vem de ti. Me lembro das promessas que o Senhor me fez, renova todas elas só mais essa vez. Sei que errei, falhei e te fiz chorar. Não dei valor na sua presença. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero.